Meus filhos olhando sem entender o porquê. Se eu pudesse falar, talvez iriam saber. Não acredito que esse mano veio até aqui. Me matou com a certeza e quer conferir. Me acompanha até a sepultura. Vejo um tumulto no caixão e alguém segura. Mas uma mãe que não se conforma, perder o filho dessa forma é foda. Quem se conforma? Como eu podia imaginar no velório de outras pessoas? Hoje estou no lugar, no buraco desse meu caixão. Jogam terra, flores se esperem na última oração. Tô me chamando, meu tempo acabou. Não sei pra onde ir, não sei pra onde ir. Qual que é? O que que eu vou ser? Talvez um anjo de guarda pra te proteger. Não sou o último, nem muito menos o primeiro. A lei da salva é uma merda e você é o herdeiro.